do contato radar com a aeronave. Confirme, está mantendo 100 pés. Estou recebendo 100 pés. Ok, todos os condições visuais via litoral. Informe passando a praia de Itapuã, não sei se você conhece, para transferi-lo para a torre para cruzamento do eixo das pistas. Mantém cabeceira 1-0. Passarei 2230 direto conquista. Tango Golf Salvador. Chame Recife em 2685, alterno 2545. Solo 52 à direita, 219 solo, boa tarde. 219, boa. Solo Salvador, boa tarde. Azul 9145. Azul 9145, boa tarde. Sossegue o caso. Via Alfa Juliette para a posição 03. Alfa Juliette, posição 03 para o Azul 45. 3. Ciente, após a decolagem, vai manter a proa em contato com o controle, autorizado a decolagem, vamos ver, essa linha 293. Controle, gol 9-4-8, que é a questão que ele é na 1-0 a distância. 1-6-48, chame torre, 1-8-6. Passarela 2230, chame Recife 1288, alterna 260. 0, obrigado, até volta. Controle Salvador, é o Foxero 5937. Se você for coordenação para manter o nível de voo 1180. Ok, o sub 180 aguarde para mantê-lo com o sinal 5937. 5937 aguardo, grato. 213, decolou 54, controle 120, decimal 8, tem um bom voo e boa tarde. 208, essa é 6213. Ok, Brazilian Force 2401, hold position. Zero, perfil da saída da IOS, né, 6213. O controle do Xanar 6213, solicita da presente possível voar direto Lima. O Força Aérea 5937 está autorizado para o centro subir e manter 180 como sinal e também na presente voa Eudes. Na presente Eudes, voltando 180. Se possível, ideal para Eudes. O quê? Pro ideal para Eudes. A saída de Eudes já é limite da FIA Brasília, eu não tenho como te plotar pro ideal não. 9377, grato. Machina 63, correção 6213, direto Dael. Direto Dael, 6213. Uma 38, chame torre, Salvador, 1-8-3-6 para cruzamento do eixo das pistas. Salvador, boa tarde, Puma 38. Puma 38, prossiga via litoral. Está autorizado o cruzamento do 1735, aguardando a autorização para o cruzamento do 1028. Autorizado, cruzamento da 17, autorizado, aguardando para o cruzamento do 1028, Puma 38. 356, controle 1208, tamo voo, boa tarde. Boa. 648, livre pouso, pista no zero, vento 160 graus, com 1 a 12 nós, altímetro no zero, 19, gol no 648. Livre pouso no zero, no 648. Ativa direita, helicóptero, não vai interferir com sua aproximação, que esse helicóptero tá mantendo o litoral sul. Air Force 2401, do you have inside the traffic your own short final runway 10? Air Force 2401, after the traffic has passed, clear line up and the weight threshold 10. Pomar 38 para o cruzamento da 10. Livre cruzamento Pomar 38, prosseguindo via litoral e aguardando transferência ao controle Salvador. Pomar 38, livre cruzamento, aguardando transferência. Troito no solo 58 à direita, chama o solo 121, decimal 9, boa tarde. Direito 21 lá, já na 648. Ativo, mantém os corredores, 1-0-1-9 ajuste, informe para ingresso no corredor Interlagos, Serra Ecotel. Trip 5487, desse mantenha 3.000 pés, ajuste 1-0-1-9. 3.000-1-0-9, 5487. Uma 38, chame o controle novamente, 1120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado. Controle, o Pomar 38, regressando para sua frequência. Manter 50 fãs visuais, 500 pés, reporte afastado 20 milhas de Salvador, Pomar 38. Portará 20 milhas de Salvador. Assim que possível, informe o chamado para ingresso na terminal de Aracaju e o chamado de pouso, Pomar 38. Pomar. M142, vou direto no meu Fox 098. Fox 098, também 142. Samara. Diga, Pomar. Tá chamando terminal Aracaju aos 1829 e o pouso aos 1945. 1945? Afirmativo. Bem copiado. One call 120.8. Have a good day. Good trip. 1208. Have a good day. 241. A 213 ao controle. Informa tráfego, posição de 2 horas, 7 milhas, com rumo sudoeste, passando 70 e subida para 180. Entre o tráfego, confirma o plano, né? Afirmo. Tenta visual contra a nossa direita, 6213. Obrigado. Salvador, departure, control, bravo, Brazilian Force 2401. Os 4 anos, prossiga. Questões é prosseguir instrumento visual para Salvador. Ok, então desça e mantenha nível de voo 050 para o Edmar e para a chegada a Mário. Salvador Control, Brazilian Force 2401. Brasília Force 2401, climb and maintain, level 250, Puka Departure. Zero, Puka Departure, Brasília Force 2401. Força Aérea 5937, vai atingir o nível 180, chama agora o centro em 1251, alterna 3325. Camará ao centro, 980, 125, decimal 1, alternando 132, decimal 25. Chané 6213, passou nível 200, chame centro na frequência 1251, alterna 3325. 251, 3325, 6213, boa tarde. Boa. Chané 6142, passa nível 180, chame Recife, 12685, alterna 12545. Controle Salvador 3547, interceptou localizador, informa que é uma rádio aqui na frequência. Ok, grato pela informação, complete final ILS, chame a torre 118.6, 35487. 47, e a rádio da Força de Música boa, pô, mas é horrível. É o Arrocha? Ah, mas acho que é um brega esquisito aí, mas nem pra entender direito. Beleza. Valeu. Pô, tá em qual frequência agora? 18.6 ou 18.95? 18.6. Ok. .07, boa tarde, autorizado chegada a Bonf, desse mantenha 4 mil pés, ajuste 1099. Confirmando estimada de pouso no 945. Gente, frequência livre para a coordenação local, ingressar na terminal e a terminal Aracaju, chama aquele controle na frequência 120 decimal 3. 487, no solo 09, à direita 1219, solo, boa tarde. Direita 1219, grato. Via Alfa Quilo Passo 3, 5487. Via Alfa Quilo Passo 3, 5487. Decimal 85, Fanable 125, decimal 45. Brasileiro Force 2401, call center 126.85, Fanable 125.45. Salvador, muito boa tarde, azul 4065, sentido a Vito, 360 para Campinas. Autorizado, Campinas 360, decola 10, direita, da Eule da Brice, intercepta Alfa Sul 16, após rota do plano de voo. Controle opera, 1208, aciona 5054, potência. Azul 4 0-0 para a Campina, retorno da 1-0, bomba direita, Israel, Lita, Felipe, Uniforme, Zulu, Bono Meia, 1-2-0-8-5-0-5-3. 5-0-5-4, um transponder, quando pronto, também por feedback, acionamento do 03. 5-0-5-4, transponder, vai chamar o 4-0-5. Olímpicos 4-1. Informe Serra com hotel, informe quando visual com campo. Salvador, Serra Cotel, visual com o campo. Chame a torre 118.6, Serra Cotel. 118.6, hotel. Salvador, muito boa tarde, é o papo de fome, Serra Cotel. Pai de fome, Serra Eco Hotel, reporte rotatória, altímetro 1019. É central da Serra Hotel. Intenção de pouso da 10. 1807, desse mantenha 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 2000, autorizado X-Ray, 1807. Olympus 41, desse mantenha 3 mil pés, ajuste 1019, vetor para sequenciamento, voe na proa 020, limite ao localizador. Para ingressar na final da 197 e dependendo do tráfego que vai ingressando o ILS, já temos mais dois tráfegos para ingressar na final ILS, dependendo do tráfego vai ser autorizado ingressar na perna do vento da 10, ok? Rotatória, final da 17, 3 milhas horárias ponta, estará na sua escuta permanente em Rodão. Solo Salvador, boa tarde, é o trip 5627, formação Victor, solicita 150 para a Cadu. Não copiei, confirmando o trip. Trip 5627 com a informação Victor, solicita 150 para a Cadu. Ok, aguarde, não temos o plano do sistema ainda. O 5627 tem que chegar, nós iremos pagar a cópia. Ok, aguardando. 4-0, limitado pelo localizador e descido até 2 mil pés. Oi, boa tarde, vamos ver 49 com a Victor Arelial. Ideal 240, informação, controle do espaço, ideal está operando visual nos mínimos com chuva leve, copia? É, a gente acabou de chegar de lá também, né? A situação lá está intermitente, a gente copia. Autorizado, ideal 240, Golf 677, decola 120, direita, saída da Euleda, ideal. O controle opera 1208, aciona 5065, cortejo. Controle de Xanel 63, 14, destino nível 1 no 50, centro da informação, Victor. Xanel 63, 14, chegada a Mari, desse mantenha 3 mil pés, 10, 19, ajuste. Na chegada a Mari, autorizado 3 mil, 1019, o Xanel 63, 14. Pontuação 5, pega 02. Vai chamar. Pois 4-1, iniciei a opção para aproximação, vai seguir bode 737 da Gol, 5 milhas à frente. Gol 807, complete final ILS, torre 118.6. Façam 360 longo pela esquerda, reporte interceptando a final do 17. 360 longo esquerda, repontará. Final novamente, certo, hotel. Mil pés pelo litoral, está com o transponder 0276, está 6 minutos fora. Potente. Do botar no final 021, heading para o level 1602, Alagoinha. Ok, Papa Romeu, lógica Mike Tango, mantenha-se condições visuais, ajuste 1019, informe visual com campo. Reportará visual com campo, rota lá de campo. Salvador SPL 021, descendo em Portugal 1602, Alagoinha, information Victor. Portugal 021, clear, bom for arrival, descendo e mantém 4000 feet, QNH1019. We have on arrival, descend 4,000 feet, QNH1019, SQL 021. só para informar, nessa posição a gente está recebendo uma forte interferência de rádio pirata. Ok, graças pela informação, já foi reportado por outros braços. Nós vamos reportar aqui no livro. Complete final ILS, chame a torre agora na frequência 118.6, Olympus 4-1. Ok, 118.6. Salvador, boa tarde.